Cruzeiro 3, Solos 21, Cruzeiro Direita, Solos 21, Solos 1. Livrada Direita 219, Azul 2713. Estabilizou. Entra 52, complete nosso procedimento. Chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite, bom povo. Chame 6224, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chané 6224. Chané 6224 na escuta do controle Salvador. Prossegue para o 6224? Afirma, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, grátis, bom trabalho, 6224. Igualmente, bom voo. Salvador, boa noite, da 4718, ponto de espera, pronto. Sente autorizado a olhar e manter, 4731. E manter, da 4731. 3152, solo aos 32, direito, solo 21, solo ao sol. Direito, 19. Eu estou autorizado a decolar, vento 180 graus de trânsito. Vai decolar, a gente está 4732. 4638, decola os 3441 no 1968. 19814 4733. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 4738, decolando, se escuta. TAM 4738, contato radar na decolagem, via saída Momo, subiu até nível de voo 370. 370 via Momo, TAM 4738. Salvador, o TAM 4738, solicita quando possível coordenação na proa de Frotin. TAM 4738, autorizado inicialmente Cogbo, aguarde coordenação. Ok, Cogbo da presente TAM 4738, esperado. Salvador, TAM 3520, informação, alvo. TAM 3520, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 050, ajustando 0-1-7. 050-0-1-7, autoridade, vai na prova de TAP. Autorizado TAP, TAM 3520. Ok, direto TAP, 3520. 198, formação Alfa, descendo 70. São 3398, via chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 017. 060. Alguma chance de voar ITAP? Autorizado, direto ITAP, são 3398. ITAP, obrigado, 3398. São 4738, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 3520, autorizado de sete é 4.000 pés. Ok, ok, até 4.000, tá, 3520, considerando a restrição de TAP, então. Afirmo. 13520, desça para 2000 pés, permanece ajuste. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pistola 0 é estabilizada. Comandiva, 2000 pés, 9097. Autorizado ILS, reportaremos estabilizado. 3520. TAM 3398, autorizado descer para 4000 pés, sem restrições. 4000 sem restrições, com 1017-3398. Tinge 4000, tá 3398. São 3398, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, rapaz estabilizado. 2000, rapaz estabilizado, X-Ray, tá 3398. São 3520 estabilizado. Estabilizado agora, 3520. Rapaz final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal mais de 5. 1895, 3520. São 3398, com velocidade indicada. Tá reduzindo agora para aproximação 3398. Salvador, 3520. 3520, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 80 graus, 8 graus. Autorizado pouso, pistola 0, 3520. Mau vento para o 3520? 180 graus, 8 graus. Ok, obrigado. Azul 5127, via chegada boa média 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. 1017, desce ao 050, 5027. 3398, tráfego que o procede na aproximação, 7.4 milhas com 139 de Grand Prix. É voo 320. Estabilizado. 3398. Sim. 3398, completo final do procedimento, chame torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. Reduza para velocidade de aproximação. Sim, 895, boa noite, 3398. Boa noite, bom povo. Obrigado. Solo 5000, táxi direito ou 219 solo? 219, está 3520. Tá 3698, autorizado pouso 10, vento 1, 80 graus, 8 graus. Autorizado pouso, 3398, boa noite. 8, chama 59, direita 1219, sim. Direito 219, tá 3398. Autorizado o procedimento para o 5127. Azul 5127, o separador de peça em restrições, ajuste no agora 67. Autorizado o final do procedimento em LS X-Ray da pistola 0, responsabilizado. 72000 pés. Autorizado em LS X-Ray capsulão no 0, informo estabilizado. 5127. Tão 31170, via chegada Boa Médio 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste no 097. Boa noite, 097, descendo para 5000, na Boa Médio 1. Cuidado de direto do ITAP Eldona. Autorizado ITAP, tão 31170. Sabe, 3170. Salvador Gol 9775, espera no 0 para 1. Sente Gol 9775, autorizado a linha aérea decolar, pistão 0, vento 1 a 0 graus, 07 nós. Autorizado a decolar de pistão 0, Gol 9775. Pisou 5127. 127, completo final do procedimento, já me entrou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895 na torre, obrigado, bom dia. Olá. Torre Salvador, bom dia, Azul 5127, final 7000 estabilizado. Bom dia, Azul 5127, avistado, pouso autorizado, pista no 0, 190 graus, 0619. Pouso autorizado, cabeceiro no 0251, 5127. Voo 9775, decolado 09, chame controle, 119, destino 8. Gente, 119, destino 8, 9775. Controle Salvador Gol 9775, passando 1500 pés no perfil da São Bruno. Gol 9775, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantendo nível de voo 360. No perfil autorizado, ascensão para 360, 9775. São 3170, desça para 2000 pés em restrições, ajuste no 097, autorizado o final do procedimento ILS feito, opção no 0, repassabilizado. 22000 sem restrições, no 097, reportar estabilizado ILS X-Ray. Azul 5127, no sol azul no 3, liberou o Jotec 6. Eco, mantém, escuta, Alfa, Juliette, porta 1. Eco, Alfa, Juliette, Bruno, azul 5127. 9775, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Controle 7310, estabilizou o visual. 7310, completo final do procedimento. Chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa noite, 95, gente. São 3170, na escuta. Torre Salvador, 3170, na final. Frente, São 3170, avistado, pouso autorizado, pistão 0, 190 graus, 090. Índio livre, pouso no 0, São 3170. No 70, no solo aos 21, libera a direita, mantendo escuta, Alfa Juliette, remotando ao 4. Alfa Juliette, remota do 4, confirma. Sim, tá 3520, siga de Alfa Juliette para remota do 4. Viu 4062, via chegada bom médio 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 097. 050, bom médio 1, viu 4062. 1228, descendo 150. Bono 228, via chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 017. 060 no 017, Bono 228. Rio 4062, autorizado voar de direto Duna. Autorizado Duna, 4062. É possível projetar para o voo 1228 devido ao nosso fechamento em Salvador? Autorizado, direto TAP, Bono 228. Muito obrigado, direto TAP, Bono 228. Livre, número 1 na aproximação, azul 4062. Gente, vai manter velocidade, 4062.